dois, três, vai! Era meu popozão. Pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão. É o Leleto, né, fi? Que só lança braba, o mulher não para. Era meu popozão. Pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão. Ô mulher, presta atenção, Leleto passa a visão. Bota a mão no joelho e vai. Era meu popozão. Pão, pão, vai tremendo, vai. Pão, vai tremendo, vai. Pão, rebola danadinha, Leleto tá matando pra mulher perder a linha. Para na minha frente com cara de danadinha. Pega essa sequência que o Leleto vai lançando pra novinha. É meu popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão. Prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, popozão. Prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, popozão. Era meu popozão. Pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão. É o Leleto, né, fi? Que só lança braba, o mulher não para. Era meu popozão. Pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão. Ô mulher, presta atenção, Leleto passa a visão. Bota a mão no joelho e vai. Era meu popozão. Pão, pão, vai tremendo, vai. Pão, vai tremendo, vai. Pão, rebola danadinha, Leleto tá matando pra mulher perder a linha. Para na minha frente com cara de danadinha. Pega essa sequência que o Leleto vai lançando pra novinha. É meu popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão, popozão. Prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, popozão. Prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, prêmio, popozão. É o Leleto, né, fi?